Agora a sua saudade é de luxo. Luxuosa carroça da saudade. Vamos começar desse jeito. Tu, qual é que só vive a me olhar? E eu aqui de pé. E aí, Dori? Sem coragem de falar. Será que você me quer? Logo, por favor, seja lá o que Deus quiser. Eu só quero teu amor. Não dá para esperar. Estou louco por você. Eu só quero te amar. Meu amor é pra valer. Se você me aceitar, uma coisa vou dizer. Eu vou sempre te amar. Nunca mais te esquecer. Eu já tô indo, amor. Vem me amar. Eu já tô indo, amor. Vem me amar. Eu já tô indo, amor. Vem me amar. Eu já tô. E a gente começando assim no palácio. E aí, como é que é? Tu, qual é que só vive a me olhar? Eu aqui de pé, sem coragem de falar. Será que você me quer? Diga logo, por favor. Seja lá o que Deus quiser. Eu só quero teu amor. Não dá para esperar. Estou louco por você. Eu só quero te amar. Meu amor é pra valer. Você me aceitar, uma coisa vou dizer. E eu? Eu vou sempre te amar, nunca mais te esquecer. Alô! Vem me amar, eu já tô indo, amor. Vem me amar, eu já tô indo, amor. Toca mais uma, pode? Pode me torturar, amor. Pode me torturar com seus beijos. Deixa eu abraçar aí, DJ Edelson. Lá do Retrô, já passando pano, só na mania. Ele e a Verinha. E aí, Edelson? Sinto como um pássaro quando quer voar. O carro. Sinto livre e solta, amor. Com você ao me ver. DJ Tom. Pode me torturar, amor. Pode me torturar com seus beijos e abraço, amor. Que eu não vou me DJ Wagner! Aí, Wagner! Que você me abrace, me abrace apertado assim. Pode me torturar, amor. Pode me torturar com seus beijos e abraço, amor. Que eu não vou me incomodar. Pode me torturar, amor. Pode me torturar com seus beijos e abraço, amor. Que eu não vou me incomodar. Sinto como um pai. Cabeça. Quando acordo bem cedinho, sinto-me só sem teu carinho. E yeah. Em alta velocidade, vou a 100 pela cidade, procurar você. Que é toda a minha vida, não encontro outra saída. Posso lhe dizer que meu mundo é um fracasso, sem te tê-la em meus braços, posso até morrer. Meu coração que te ama já não pode se conter, sentindo assim a distância, a distância de você. Meu coração que te ama já não pode se conter, sentindo assim a distância, a distância de você. Só pra galera recordar. Vamos lá. E assim o dia passa, eu vou ficando sem graça, a noite vem. Bora, filé. Logo mais eu vou embora, a noite é grande e demora. E você vai comigo em minha mente, mas é sempre diferente. Ninguém sofre tanto e padece, mas um pouco e amanhece, outro dia vem. Meu coração que te ama já não pode se conter, sentindo assim a distância, a distância de você. Agora a sua saudade é de luxo. Alô! Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom! Se segue, vem. Aí em raio. Se segue, vem. E aí, Palácio? Que legal, Franjinha. E a gente chega aqui pra fazer a festa pra galera. E aí? Carroça é festa, já estou aqui. Da prefeitura. Porque de mãe comer poisson ao lá. Já tá daquele jeito. Hablei com net comer poisson ao lá. Porque de mãe comer poisson ao lá. Hablei com net comer poisson ao lá. Porque de mãe comer poisson ao lá. Hablei com net comer poisson ao lá. Porque de mãe comer poisson ao lá. Dis-moi comment passons à la. E a segunda-feira da ressaca, como é que é? Oi? Alô? Olha aí, meu parceiro Joelson. Isso aqui, o homem que comanda o jogo do bicho. Isso aqui não é luxuosa. E aí, Joelson? Alô? Aí, baixinho. Do jeito que tu gosta. Meu amigo Maxi, um abraço pra você! Meus amigos no vinico no Baio Batom. Meu amigo Edson Peixeiro, o homem que comanda a TF. E aí, Edson? Meus amigos no vinico no Baio Batom. Bora mais uma! Chama Palácio! Super Pânico! E o seu esposa Leia, curtindo a luxuosa! E aí, Fernando Pique! Caqueado! Abraço, Júlio Barra, sua esposa! Vamos descer a galera aí do deporte, o Júlio da Terra! prateado. Silvinho, isso aqui é o lado aí do seu pai Silvio e a galera da Kombi da Saudade hoje aqui no Palácio. Saudade no Pará, o DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. E a saudade do máximo. Bora começar a nossa saudade assim, ó. Quero falar da minha loucura. Preciso saber se você gosta só de mim. DJ Tom, quero te ouvir, meu bem, sem censura. Só pra recordar, vai. Na verdade, a gente não tenta esquecer as intrigas e tentar se unir. E as carroceiras? Meu pensamento, a coisa é bonita. 4 dias seguindo a luxuosa. Na realidade, um abraço. Não passa ilusão. Às vezes me toco e pergunto a mim mesmo: onde foi que eu deixei a metade do meu coração? E aí, Alexandre, fala pra ela. Senta aqui, meu bem, vem me falar de amor. Senta aqui, meu bem, me aceite como eu sou. Senta aqui, meu bem, vem me falar de amor. Senta aqui, meu bem, me aceite como eu sou. Carroça da Saudade, da Ilha do Marajó, luxuosamente chega pra vocês. E abraçando aí, meu amigo Júnior! E aí, Júnior, um abraço aqui do Tom! Meu pensamento, a coisa é bonita. E aí, magrão? Mas na realidade, tudo não passa de ilusão. E amigo Tamatá? Às vezes me toco. E aí, Tamatá? Junto a mim mesmo. Onde foi? Chalé da Ilha! É o nome da emoção, viu? Alô! Senta aqui, meu bem, vem me falar de amor. Senta aqui, meu bem. Aí, DJ Tom, toca mais uma na carroça. Thank you. DJ Tom, DJ Tom. Carisma, juventude, alegria e sofisticação. A vida segue crescendo paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suor, o trabalho não rende. Como é que é? E todo mundo se aborrece, até já perde o sorriso. Se machuca a si mesmo, se maltrata, chega o fim. Ô, artista, cadê o artista para alegrar a função? DJ Tom. Por isso eu quero cantar, para mudar a situação. E a amiga Nádia, isso aqui com a gente. Cantemos uma. Ali da mesa da Ana Maria. Eu sou lá do Pitos. Pessoa mais tranquila do mundo. Por isso sou assim. Bora, Ana! Por isso eu canto assim. Daquele jeito. Às vezes sou o poeta, o palhaço. E aí, Uva? Está tudo assim, mais diferente. Começa a mudar o presente. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou. Chegamos aqui no Palácio dos Bares. DJ Tom, botando o povo pra dançar. É pra dançar, Tom Máximo. Carroça da Saudade. Sou uma ave que voa sem ninho. Meu amigo Natan aí. Vagueia por qual. Tá como chama, carroça é festa. Procurando um amor encontrar. Vou pela vida sem nada nas mãos. E aí, Paulo Blake? Só levo comigo ilusões e vontade de me apaixonar. DJ Tom. Sou esperança de um amor perdido, a certeza de alguém já vivido, que só gosta de quem quer gostar. Só pra recordar, papai. Quero encontrar um amor verdadeiro, que se entregue. E o amigo Jorge Moraes, isso aqui com a gente. E que por querer ficar. E aí, Jorge Moraes? Não tenho dinheiro, nem nada pra dar. Só tenho carinho e amor para. Tá na hora de fazer um novo sucesso, né? Mesmo que posso fazer. Se você me ama, vai ter que entender. E aí, Silvinho? Não tenho dinheiro, nem nada pra dar. Não vim aqui falar com o teu DJ, não? E amor para. Eu sou assim mesmo. Já tá boçal? Se você me ama, vai ter que entender. Já subiu pra cabeça? DJ Tom Máximo. Esperança de um amor perdido. A carroça. A certeza de alguém já vivido. Que só gosta de quem quer gostar. Quero encontrar um amor verdadeiro, que se entregue a mim por inteiro e só fique por querer ficar. Não tenho dinheiro nem nada pra dar. Só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo que posso fazer. Se você me ama, vai ter que entender. Meu amigo Jorge Moraes, isso aqui com a gente, um abraço pra você, Jorge. Carinho e amor para. E a saudade de luxo. Eu sou assim mesmo que posso fazer. Palácio dos Bares. Se você me ama, vai. Só pra recordar. não tenho dinheiro. DJ Tom, já tô na área. Se voltar para mim, te perdoarei. O amor que sinto por ti, só agora eu sei quanta falta me faz. Vou te confessar que te amo demais. Vamos lá, filho. Pau na máquina. Não sei o que fazer se você me deixar. Deixa eu abraçar aí o Rogério da Pedreira. Ele e o Mesquita. Já por aqui recordando do nosso animal. Meu amor, meu grande amor, volte pra mim. A solidão é tão grande, não estou suportando. Baronesa. Só mais uma chance, meu bem, por favor. É. Para te provar todo o meu grande amor. É porque que eu tô na área. Se você não voltar, vou me enlouquecer. Meu amor, meu amor, meu grande amor. Direto dos campos Marajoara para o mundo, a luxuosa carroça da saudade chegou. Meu amor, meu grande amor, oh, oh, oh, oh, oh, é saudade de luxo. Meu grande amor. Entende o quanto eu te quero. E abraçando aí a galera do Bado Valdo. Não entende. Lá do Turruduba. A razão desse. Valdo Pita. Amor. Charlie. Você tem algo. Vida boa, Lúcio. Que me prende e me domina. Só você. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Camila Show. O amor que eu sinto é puro e sincero. Hoje ela tá sem lá, né? Eu jamais amei assim e por isso estou feliz. Ela tá sem lá hoje. Eu quero que você, meu bem, cadê o batom? Responda nesse amor. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Socorro Poderosa, não, lá do Norte Som, tá aqui com a gente. Eu te amo e pro mundo inteiro eu vou gritar, vou gritar. Você tem meu amigo Manuel especial, aqui de mim com a gente. Prende, me domina. Bora, Manuel. Só você eu vou amar. Sincero, eu jamais amei assim. Meu amigo Baixinho, e por isso. Cadê o Max, hein, Baixinho? Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Só você eu vou. Meu amigo Raimundinho do Jurunas, né? Isso aqui também. Tenho motivos pra esconder. Eu te amo e pro mundo. mundo inteiro eu vou gritar, vou gritar. E você? Você tem algo especial que me prende, me domina. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Aí, DJ Tum, toca mais uma na carroça. Eu não quero nem saber. Às vezes fico pensando e não consigo entender porque o amor que é tão lindo nos faz às vezes sofrer. Hoje eu vi de Cassianal. Existem coisas que a gente, a voz tá meio baqueada, nem mesmo sabe. Mas não dá em nada, viu, Paulo Blake? Se o amor é tudo na vida, hoje eu faço tu perder essa barriga. Por amar, o nosso amor foi tão lindo. Eu vivo sempre a lembrar. Cadê o Ronaldão, hein? O nosso primeiro beijo. Aí, Ronaldão! Quanta saudade me dá. DJ Tom, as andorinhas voam, azul verão está chegando. E eu a esperar por ela, que vão passando. Tapa as andorinhas, ela um dia irá voltar para ficar comigo e nunca mais me separar. É que cachaça é essa? Nosso amor foi tão lindo, eu vivo sempre a lembrar. E aí, babuíno? O nosso primeiro beijo, quanta saudade me dá. As andorinhas voam, mas um verão está chegando. Eu a esperar por ela, contando os dias que vão passando. Para ficar comigo e nunca mais nos separar. Chalé da Ilha do Clubu, patrocinador do Vera Verão. No quarto e lá fora a chuva que cai, eu fico pensando. Rádio Clube! Nos momentos que não voltam mais, no peito um sufoco, o amor precisando sair. Regina. Nas mãos um nervoso e um choro querendo explodir. Dom, dom, dom, dom máximo. Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. E eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar, na triste saudade que fere e mata, naquele abraço que eu não pude dar. Calma que hoje eu tô meio suruá aqui, viu? E nos travesseiros seu perfume gostoso ainda sinto. E na cabeça besteira. Olha o jeito agora que tá fazendo efeito. As lágrimas nascem sem que eu possa ao menos evitar. Eu rolo na cama sem saber se você vai voltar. Por isso eu lhe peço que venha depressa e aperte me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. E o time pega fuga. E eu fico genária. Coisas passadas dos longos caminhos que tive que andar. Na triste saudade que fere e mata. Naquele jeito que eu não pude Silvio. Olha, amor, eu estou. Essa música é do teu coroa. Aqui, e aí, vovó? Longe de você. É grande a solidão. Venha socorrer. Dona Marisa. Meu coração, coração, escute, por favor. Preciso. É o Clebinho, tá na área. Venha, meu bem, mais depressa, senão vou morrer de amor, por favor. O sistema é bruto, o laço é curto, o tombo é leve, o tiro é certeiro. Detona a saudade, DJ Tom, esse é o seu carroceiro. Vem, amor. DJ Tom. Venha me fazer sorrir. Olha, amor, eu estou chorando aqui, longe de você. É grande a solidão. Venha socorrer o meu coração, coração. Escute, por favor. Preciso de você. DJ Tom Máximo. Com ele, a saudade é assim. Gostosa. DJ Tom. Por aí, gorda. Este teu ciúme é sinal de amor. Minha flor, será que este teu ciúme é sinal de amor? A carroça da saudade. Eu gostaria de saber se pensas um pouquinho em mim. Eu não existo sem você. Pra que mentir? Adoro este teu ciúme e tudo que vem de você. Eu juro, meu amor, que nunca te esqueço. Sucesso em todo lugar. Oh, minha flor. Quatro que é eu. Será que este teu ciúme é sinal de amor? Este teu ciúme é sinal de amor. quatro que quer. Ciúme é sinal de amor. Cadê a dona Paula, hein? Minha flor, eu tá na fuga. Será que este teu ciúme é sinal de amor? Eu gostaria de saber se pensas um pouquinho em mim. Eu não existo sem você, pra que mentir? Nossa saudade! Acabou que esquecer. Oh, oh, oh, minha flor. Será que este teu senhor? DJ Tom. Perfumado, vai ao encontro dela. Vai, um abraço aí, galera do Baduval. Estou aqui. Meu sofrimento, tô quase morrendo com saudade dela. Do meu sofrimento, tô quase morrendo com saudade dela. E o bilhete? Bilhete, seja meu amigo e pede pra ela não me esquecer. Confesso que a solidão tá arrebentando meu coração. Se acaso ela tiver outro bilhete, não volte nunca mais pra mim. Pra que mais amar? E aqui vou me acabar. Pra que mais amar? Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. Tá arrebentando o meu coração. Se acaso ela tiver outro bilhete, não volte nunca mais pra mim. Pra que mais amar? Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. Pra que mais amar? Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. E aqui vou me acabar. Todo mundo falava, eu não queria entender, que você não me amava. Acreditava em você. Eu lhe entreguei minha vida, tudo eu lhe dei sem saber, que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Agora eu sei na verdade o que você quer. Viver sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo. E aí, neguinho? Nunca sofrer. Cuidado, amor. E o filho do Jara tá na área. Um dia, quem sabe, você vai amar alguém que não queira saber de você. Pega o erro, já quer chorar, né? Eu lhe entreguei minha vida, eu lhe dei sem saber, que todo amor que eu tenho não tem valor. você que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Agora eu sei na verdade o que você quer. Viver sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo pra nunca sofrer. Cuidado, amor, acontece, não manda avisar. Um dia, quem sabe, você vai amar alguém que não queira saber de você. Agora eu sei na verdade o que você quer. Viver sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo pra nunca sofrer. E a saudade, como é que é? Se tomou conta de mim um sentimento estranho que já não tem mais fim. DJ Tom. Só quem amou, só quem sofreu por amor. E aí, Vera Verão? Entende como é triste gostar de alguém assim. Chalé da Ilha é o nome da emoção. Eu amo, me perdi de amor. E agora minha vida pertence a você. Ai. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar. E aí, Naja? Como nunca me entreguei. Tá tudo alinhado. Nada vai mudar. Nem o tempo vai mudar. Esse amor que eu guardo pra te dar. Aniversário dela? Cadê o bolo? Tudo mudou pra mim. Quando eu tô com uma fome. Se fosse um sonho. Quando te conheci, DJ Tom, eu vou sonhar. Fique excitada. Eu vou sonhar. Um abraço pra você. E aí, Roderson? O que eu mais quero? Cabeludo, você aqui. Ele diz que ele ama. Eu amo. Mentiroso. Me perdi de amor. Bora, vavá. E agora minha vida pertence a você. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Nada vai nos separar. Nem o tempo vai mudar. Esse amor que eu guardo pra te dar. Abre os braços, vem me amar. Eu prometo me entregar como nunca me entreguei. E a saudade! Nada vai. Palácio dos Mares! E o aniversário da Fabrícia do Carroça é festa. Quando eu partir, não quero ver você chorar. E aí? O nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. Levo você no meu pensamento e o desejo de logo voltar. Como lembrança, me dê um sorriso pra me acompanhar. Que é pior do que um alho, hein? Dos nossos momentos de felicidade. O amor gengibre forte vence barreiras, supera a saudade. O gengibre tá pior do que o gengibre. É hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Já já tem a volta do caceteiro. Quando eu partir, não quero ver você chorar. O nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. Levo você no meu pensamento e o desejo de logo voltar. Como lembrança, me dê um sorriso pra me acompanhar. E eu guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. O amor é forte, vence barreiras, supera a saudade. Nem vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Alô! Voltarei para sempre, jamais direi adeus. E os fluteiros da carro do carroça é festa! Alô! Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Estrela lá no céu me disse que você não vai ficar comigo. Vamos colocar fogo nesse palácio. Não acredito, já que eu não sou tão ruim assim. Faço tudo que você me pede, eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero. E aí, Ronaldão? Que você tá. Tá 0-0 aí, é? Por você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Clarinou! Faço tudo, tudo pra te ver feliz. Chega, muda tudo. É só você dizer que me ama. Faço tudo que você me pede, eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Atenção, Botera. Você, duas cortesinhas aí, por favor. Tudo, tudo pra te ver feliz. Por você, como foi o show ontem? Aristocrata, graça. Venha me amar, ser minha cara. Oh, oh. Tenho uma pra te contar. Em cima do telhado, embaixo do sofá. Se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. E o gato? Miau, miau, miau, miau. Não atrapalha agora. amigo que está na área, não acredito. E aí, gringo? Direto da França. Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho, oh, oh. Carente de amor. Calma, vovó, não te amestrua. Eu estou. Não te amestrua. Amigo filé, do vovó está aqui com a gente. Quebrada, toca tom! Que é tão bom. Miau, miau, miau, miau. Aí, DJ Tom, toca mais uma na carroça. Chalé da Ilha, isso aqui é o meu lado, recordando com a gente. Bora, Wagner! Rapaz, eu peguei um sereno ali na frente e a voz foi: olha o DJ japonês dos sons automotivos. É o único japonês que não fala japonês. Nem pra Cataré. Sem você na minha vida. Alô, Jorge, meu rei. Oh, oh, baby. O que é que eu vou fazer? Sem você na minha vida. Então vem. Oh, oh. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou. DJ Tom Máximo. Seu beijo me excita demais. Me abrace forte, meu bem. Quero te sentir mais e mais. E aí,